esperarei, te esperarei. Quando ao teu lado mais nada restar e toda a beleza da vida acabar, irei pelo mundo lembrando de ti, porque tu sabes que eternamente irei te esperar. Porque, amor, escuta-me, amor, quero-te, amor, choro, amor, imploro, volta. Te esperarei, te esperarei. E se amanhã resolveres voltar, verás que chorando irás me encontrar. Porque não suporto esta ausência de ti, e assim tu sabes que eternamente irei te esperar. Porque, amor, escuta-me, amor, quero-te, amor, choro, amor, imploro, volta, amor, escuta-me, amor.